Quem é o mais perigoso? Será que eu fui picada? Posso passar perfume? O que te dá medo na natureza? Os riscos variam conforme o ambiente? De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou Renan Alves. Meu nome é Ana Zélia Tedesco, sou bióloga, montanhista e trilheira no Mochilando com Elas e falo de Vitória, no Espírito Santo. Eu sou a Vitória Cifuentes, falo de Botucatu, interior de São Paulo, sou bióloga, especialista em biologia da conservação e amante das trilhas e dos esportes outdoor. Eu sou Gabriel Bolles, sou médico de Vitória, atualmente morando em São Paulo, sou aventureiro, escalo desde 2011, adoro trilhas e travessias. Eu sou Lúcia Conrado, escaladora, amante dos esportes outdoor e falo de Vitória, Espírito Santo. O Na Trilha de hoje vai andar pelo mato com a visão um pouco mais apurada, buscando identificar quem que de fato é o vilão da natureza. Afinal, é nos pequenos detalhes que podemos encontrar grandes informações. Convido você, ouvinte, a passar o repelente da informação, vestir uma bota bem grossa para não ser mordido com a distração e para você não ser levado por nenhuma onça, recomendo ficar junto conosco e ligado o tempo todo em tudo que nós vamos falar. Mas logo após a nossa leitura de e-mails... Bem, ouvintes, estamos de volta com mais uma leitura de e-mails, comentários, recados do Na Trilha. Hoje esse programa está saindo um pouquinho mais tarde, tivemos alguns probleminhas aí para variar, né, Lúcia? E nossa gravação de e-mails, a primeira que nós fizemos, deu errado e tivemos que refazer essa gravação aí, mas os e-mails serão lidos como antes também. É, porque sem leitura de e-mail não dá pra botar no ar, né? Não dá, embora tem gente aí que não gosta, né, Lúcia? E se você não quiser, é só você olhar na descrição desse programa, que lá a gente diz onde que e pra quanto que você tem que pular pra passar a leitura de e-mails. Embora os recados de hoje eu acredito que tenha ficado bem interessantes, né, Lúcia? É, verdade. E teve um ouvinte, especificamente, que me falou assim... Poxa, você sabe que dessa vez eu ouvi a leitura de e-mails, não lembro qual episódio que ele estava ouvindo. E curti pra caramba, geralmente eu pulo, mas eu vou passar a ouvir. É, cara, aqui a gente dá alguns recados que são de importância pra todo mundo. E o podcast é isso daí, é uma forma da gente interagir com o nosso ouvinte. Eu comecei gostando muito mais de podcast assim. Ah, eu compartilho com você desse sentimento, Renan. E olha só, o primeiro recado que eu vou deixar aqui é que no dia 12 e 13 de outubro, de 2016, eu estarei em São Paulo juntamente com o Samir Reis visitando um evento lá. Não vou falar qual é o evento porque eles não patrocinaram a gente, mas que certamente vamos conseguir bons resultados de lá e boas pautas também, hein, Lúcia? Pois é, dessa vez eu não vou poder ir, vai ter que ficar pra próxima. Ah, mas vai ter um evento lá no Rio lá que a gente vai tentar ir junto, hein? Ou você vai sozinha dessa vez. E se você, ouvinte, quiser participar com a gente lá nesses dias, se você estiver nesses dias em São Paulo, manda um recadinho pra gente aí, Facebook, e-mail, Twitter, qualquer coisa, que a gente pode marcar de tomar um açaí lá, já que todo mundo é atleta e ninguém bebe, né? Falar do nosso padrinho é uma forma que os ouvintes estão tendo aí de participar conosco mais ativamente e financeiramente, porque estão acreditando no nosso trabalho. É muito importante, ouvinte, você que gosta do Na Trilha, você que acredita nesse projeto, possa contribuir com aquilo que não vá pesar para você. É muito importante pra gente o número de padrinhos participando, né? Que a gente vai começar a produzir conteúdos e pra gente, de repente, conseguir algum tipo de patrocínio ou algum tipo de apoio maior, a gente pode utilizar isso daí a nosso favor. Então hoje nós temos três pessoas contribuindo, que são Daiana Almeida, Ana Luísa Caram e o Giovanni Souza. São essas três pessoas aí. Então agradeço você, ouvinte, que tá baixando esse programa especificamente. e também essas três pessoas que estão contribuindo ativamente para a continuidade desse projeto. Valeu, vocês são fera demais. Valeu mesmo. Benças, amadinhas e padrinhos. E padrinho, né? Padrinho, é. Valeu mesmo, valeu. Ó, coraçãozinho para vocês aqui, tô fazendo com a mão. E, Lúcia, vamos aproveitar aí e deixar os nossos contatos, porque às vezes a pessoa pode estar ouvindo no carro, pode estar ouvindo no ônibus, ouvindo na cozinha aí com som alto. Qual que é o nosso site? www.vcnatrilha.com.br. O nosso Facebook, Instagram e Twitter é @natrilhapc. E o padrinho, se você quiser aí contribuir com a gente, como eu falei aí, eu vou deixar o link nesse programa, né? Vamos convidar os ouvintes também, Lúcia, a participar do nosso grupo lá do Telegram. Como a gente já falou aí, é uma forma que a gente tem de ficar mais pertinho ali deles, né? Responder mais ativamente e de forma dinâmica. É uma forma de você interagir, você pode dar dicas de pautas pra gente e participar e conhecer outras pessoas também. É, tem podcasters lá, tem ouvintes lá, tem gente maluca lá, tem eu, né? A Lúcia não tem. Gente maluca é ele, tá? A Lúcia não tem, já aviso logo. Ai, ai, ai. Se quiser falar com a Lúcia, tem que mandar uma carta registrada pra ela. E aí, manda Lúcia? Pro correio também, eu aceito. Pode ser. Aliás, eu tô mais pra pôr pro correio do que pra internet, entendeu? É, e Cupido, tá aceitando também? É, Cupido? Não. Cupido, vamos ver. Deixa, pula. Vamos pra próxima. Pula, né? Tá bom. É, no finalzinho desse programa tem um recado em relação a isso também, hein? Ixi. A gente avisa lá no Telegram, ó, vamos gravar a leitura de mês agora. Os quatro primeiros que mandar um salve vão ter um nome citado. Quem foram? Salve para Dayana Almeida. Vitório Silvestre. Giovanni Souza. E o Senhor A. Valeu, galera. Obrigado. Continue participando com a gente. Falando também aí das estrelinhas do iTunes, né, que é muito importante pra gente. É uma outra forma que o Natrilha tem de conseguir algum destaque. Muitas pessoas veem aquelas tendências e programas que são recomendados e de repente pode conhecer o Natrilha por lá também. E agora, né, a gente tem bastante gente. Já estamos em qual quantidade de pessoas que já favoritaram a gente, Renan? Então, nós temos aí 74 pessoas que já nos recomendaram. Né, deixaram lá 5 estrelinhas e tiveram alguns aí que comentaram, ou seja, eles gostaram tanto do programa que eles deixaram 5 estrelinhas e comentaram. Deve ter gente lá que não gostou, que só deixou 5 estrelinhas. É, tem essa metodologia criada pelo Renan, né? Renan, explica pro povo aí como é que é esse negócio. É, exatamente. É o método daí que eu falei um tempão atrás e o pessoal gostou. Se você curtiu na trilha, se você gosta desse programa e acha que merece um comentário, é porque você curtiu muito. Então deixa lá 5 estrelinhas mais um comentário. Mas se esse programa é meia boca, se você acha que a gente precisa melhorar muita coisa ainda, não tem problema. Vai lá e só deixa 5 estrelinhas. Aí você vai fazer parte da nossa calçada da fama, né? Hollywood tem a calçada da fama e, na verdade, a gente tem aqui na trilha da fama. Uma trilha ali só de estrelinhas, né, Lúcia? Oh. Cada dia a gente acaba criando um quadro novo nesse programa, né? Cheio de criatividade esse povo do Na Trilha. Então, beleza. Quem foram as pessoas que comentaram lá no iTunes, Lúcia? Tequeiroz. Giovanni Souza. E Rafael, o Arquimago. É, não deixou sobrenome, só deixou ali a alcunha dele, né? O Arquimago. Agora o Twitter, Lúcia, nesse último mês aí, ele bombou, viu? Teve aquela campanha lá do Podcast Friday, né? Que é onde as pessoas recomendam um episódio. E o Na Trilha foi bem recomendado, muita gente recomendando aí. Eu quero agradecer muito mesmo a essas pessoas. Eu não tô conseguindo mais ficar tão online quanto eu ficava antes, né? Tô tendo o tempo aí um pouco mais curto, mas de vez em quando eu vou ali no Telegram, vou ali no Facebook, dou uma curtida, dou uma olhada. No Twitter, dou um like lá. Mas, por favor, gente, não deixe de participar com a gente, não. Então, nós vamos mandar aqui um abraço para uma galera que fez o Na Trilha acontecer lá no Twitter. Que galerão, hein? O Rodrigo Bamondes. Diogo Bob. Paulinho Siqueira. TPM Cast. Ana Luísa Caran. Douglas Anhuelete. O Mogli, lá do Galera do Raul. O podcast Los Ticos. O Léo Lopes. Plataforma Cast. Pensador Louco. Samir Reis. O perfil de Porquê pra PQP. O @bebeatriz. É Beatriz, né? Só que se você olhar lá o perfil dela, é Bebeatriz. Legal, obrigado, viu, Beatriz? Café com Porrada. Curta na web. @seutrabuco. @ Zordon_NP, Petrus Davi, @PodTools, @Arnon Rodrigo, lá do nosso cast, @NectarDoLixo, que é o galera lá do Chorume, né? E @SamirCell. Obrigado, gente. Vocês foram muito importantes com a participação lá no Twitter. Por favor, continue participando com a gente, continue retweetando, mencionando. Isso aí só faz a nossa mídia, né, que é o podcast, continuar crescendo. Também tivemos lá no Facebook, Lúcia, alguns compartilhamentos de forma pública. Se você compartilhar alguma coisa no Facebook, compartilhar alguma publicação, alguma postagem do Na Trilha, compartilhe de maneira pública, que a gente possa ver também, tá? E falar o seu nome aqui. Pois é, porque eu vi lá que tem vários compartilhamentos, não foram só esses, né? Então compartilha direitinho aí de forma pública, que assim a gente pode citar o seu nome. Então quem compartilhou lá no Facebook foi o perfil Tenista em Ação, Danilo Pastor, Jonatas Lois e Wesley Zopp. Isso do Cozinha Mateira e também do Especial de Um Ano. Sim. Agora, Lúcia, a gente sempre acaba lendo aqui alguns comentários do site também, mas para essa leitura de e-mails não ficar grande, que a gente vai ler desse do Cozinha Mateira também, a gente vai pular aí os comentários do site, mas qualquer participação que você fizer comentando no site, eu vou responder, a Lúcia vai responder quando possível, e a gente vai se falando por lá também, né? E eu quero incentivar o restante dos ouvintes que, se você quer expandir o assunto, vai lá na postagem daquele programa e comenta alguma coisa lá, né? Vá, não gostei disso, não gostei daquilo. É importante pra gente saber a sua opinião também pelos comentários do site, não é mesmo? É, e a gente tá aberto a qualquer opinião, gente, né? Acho que é legal, isso faz o programa crescer. Né? Fala pra gente o que que tá bacana pra gente manter, como já disseram pra mim que manter lá os erros de gravação no final do programa fica bacana, então eu tô mantendo. E assim como já disseram que a minha voz tá feia e aí eu não posso fazer nada. É a vida assim mesmo. A voz dele pode estar feia, mas ele é bonito. Eita lasqueira, hein? Na leitura de e-mails, tivemos aí a participação do Helder Dias, o Lúcio. O Helder tinha um tempo que não mandava e-mail pra gente, né? Pois é, um parceirão nosso aqui, né? É, ele é amigo nosso pessoal, inclusive. Ele Verdade. Deixou lá os parabéns. Vou ler também de forma dinâmica os e-mails pra gente não gastar muito tempo aqui. Ele vai ler de forma dinâmica, tá, gente? Ele não vai ler rapidinho, não, então... Em essência, o Helder deu muitas dicas pra gente, deu algumas sugestões, deu feedbacks que, como ele mesmo diz, ele tá falando porque ele conhece a gente, se não conhecesse não falaria. Então, Helder, obrigado, continue participando e dando esse tipo de feedbacks, a gente precisa disso. Mas ele falou o seguinte também... Deixou os parabéns, ficou feliz com o resultado do Na Trilha depois de um ano e disse também que o reconhecimento dos outros produtores experientes demonstrou que a gente está no caminho certo. Pois é, eu também acho. Nós estamos na trilha certa, né, Renan? Próximo e-mail foi do Rafael Pelissari. Ele disse que conheceu o Na Trilha recentemente e já virou fã. Oh, conheceu... Que maneiro, hein? É, muito legal. Conheceu o podcast por outro programa. Achou chato e nunca mais ouviu outro. E o Na Trilha tirou a má impressão deixada por aquele primeiro programa que ele ouviu. E em breve estará chegando no Telegram. Opa, será muito bem-vindo, ô Rafael. Chega junto aí, cola com a gente que você vai ser sucesso, hein? E eu tenho outra dica. Quando você estiver ouvindo um outro podcast, não avalia no primeiro episódio que você ouve. Ouve mais uns dois para você tirar uma avaliação. Porque às vezes aquele episódio que você está ouvindo não era... A cereja do bolo. Talvez o próximo é a cereja do bolo. Então, ouve mais dois, faz o melhor de três. Eu sempre uso essa técnica, melhor de três. Você pode ouvir aí o Na Trilha, continuar ouvindo. Se você não gosta, não curtir outros programas, fica com a gente. Tá legal aqui? Continua em casa aqui, né? Seja bem-vindo. Sempre, sempre bem-vindo. Wesley Zopp. Cara, o Wesley Zopp é um palhaço, velho. Na boa. Olha só o que ele fez aqui. Meu nome é Wesley Zopp, 34 anos. Morador de Americana, São Pablo, conheci vocês a partir de um texto publicado no dia 23/7/2015 pelo Luciano Pires, do podcast Café Brasil. Em sua página do Facebook, era um texto gigante, porém legal, de um tal Renan Cirilo Alves, que acredito fazer parte do Na Trilha. Ele é muito idiota, cara, porque ele fala que conheceu Na Trilha através daquele texto, o Na Trilha nem existia ainda. Que enrolação, Wesley. Olha só a pegadinha aí. Na época do Luciano Pires, na trilha tava brotando no meio da estrada. Ó, e pra ninguém ficar ofendido aí, que eu tô chamando ele de idiota, é porque ele é idiota mesmo. Ó, idiota é um termo bem leve. O Wesley é um parceirão nosso aí que faz parte lá do cast Chorume, né? Já ele participou na leitura de e-mails lá do Cozinha Mateira, ficou bem legal. Então, eu tenho essa... Eu acho que eu tenho, né? Não sei. Né? Eu tenho essa liberdade de chamar ele aí do que ele quiser e o que ele não quiser também. Então, ó, Wesley, continua participando com a gente aqui, foi bem legal, obrigado aí. E ele falou o seguinte, além disso, né? Gostei muito desse episódio de aniversário, ficou muito legal e emocionante todos os depoimentos. E o casal de host sabem conduzir muito bem, parabéns. Olha só. Casal de host? Ai, vou te contar. Vou ignorar, porque às vezes ele é meio demente, né? Não dá pra ficar... deve ter problema, né? Mas tudo bem. Ai, daqui a pouco eu vou ouvir o que não quero. Ana Luísa Prestes Caram diz que ama ouvir podcast e acha que eles influenciam e podem mudar o caminho de muitos ouvintes para melhor. Ela diz que era apenas ouvinte do Na Trilha e que agora também é uma corredora. Olha só, Lúcia, que bacana. A gente tem como objetivo aí também ajudar o ouvinte a conhecer e, de repente, incentivar ele a praticar um esporte e tal. Já conseguimos, hein? Estamos conseguindo. E ela fala também, né, que há anos estava nessa de correr e sempre ficava adiando. Que bom, levantou a bunda da cadeira e partiu, né? Ela sentiu aí uma proximidade com a gente e que sentiu foi também um puxãozinho de orelha amigável, um puxãozinho de orelha do bem. Começou essa semana as caminhadas porque estava bem enferrujada e já na semana que vem vai acelerar o passo. Manda pra gente aí, o Ana, essa evolução, como é que tá aí, manda foto. Manda foto, toda arrumada pra partir na corrida. É, muito obrigado. Registra aí pra gente. Ah, uma outra coisa que o Wesley lá falou, Lúcio, que ele achou o episódio emocionante. Eu recebi alguns comentários, né, no Telegram, no Facebook, e até pessoalmente mesmo, a Carol aqui falou pra mim, minha esposa, que o episódio foi emocionante e algumas pessoas chegou até a chorar ouvindo nosso programa. Olha, não foi a minha intenção, viu? Eu fiz ali um programa apenas relatando a nossa história, não era intenção minha pegar ninguém ali pelo drama. Mas que bom que as pessoas curtiram a nossa história, né? O Raul Lucena, ele mandou um e-mail lá sobre o Cozinha Mateira. Ele comentou que uma trilha só não faz quem não quer. E que ele tá planejando subir o Pico da Bandeira. Vai ser bem bacana, viu? Se ele subir lá no Pico da Bandeira, eu acho que o Pico da Bandeira vai deixar de ser o ponto mais alto do Brasil, né? Ai, Renan, coitado. Ele também diz o seguinte, essa história de ovo de mil dias não chocar é muita mentira. Porque eu fiquei chocado quando eu vi a foto. Ai, que piadinha mais infame. Valeu, Pino. Um grande abraço. Obrigado aí. Continue participando com a gente. Agora, Lúcia, antes da gente falar do Prêmio Joinha, eu quero comentar uma publicação que o Luciano Fernandes fez lá no blog dele, que é o blog de escalada. Ele participou com a gente no especial e já participou de outras edições com a gente. Que o título, eu acho que ficou bacana, viu? Ficou de responsa também, né? Não é? A matéria ficou bem legal também. Eu vou colocar aqui na postagem desse programa. Ficou bacana. Muito obrigado, Luciano. Esperamos contar com você aqui mais vezes. O título da matéria sobre o podcast Na Trilha no blog de Escalada foi o seguinte título. O mais importante podcast sobre assuntos outdoor completa um ano de existência. Olha só, gente. Chique, né? Eu cheguei a inflar aqui, gente. Tá vendo só? E é uma opinião muito importante, tá? Eu acho a revista Blog de Escalada, eu tô sempre acompanhando, acho uma revista completa. E o troféu Joinha, Lúcia, dessa edição vai pra quem? Rufem os tambores. Renan, por favor, coloca lá os tambores, viu? Olha, o prêmio Joinha dessa vez, você precisa colocar aquele áudio do Rufem os tambores, porque eu não aguento mais fazer papel de tambor. Então tá bom, vamos lá. O cara que ganhou o troféu Joinha, ganhou bem merecido, viu? Eu tô assim... surpresa com as possibilidades. Ele compartilhou no Facebook, mandou mensagem no Twitter, comentou no site, deu like no Instagram, participa no Telegram, deu 5 estrelas, só não deu mais porque não tinha mais estrela para dar. Como se não bastasse, ele ainda mandou foto pra gente postar e ainda mandou o print da tela indicando Na Trilha para um amigo. Caraca, mais do que merecido. Giovanni Souza, você é o cara, velho. Ele ficou lá no Telegram, esse Renan, o que eu tenho que fazer pra ganhar o prêmio Joinha? Falei, cara, aí eu explorei, né? Falei, cara, primeiramente manda dinheiro pra gente, depois comenta no Facebook, publica, compartilha com seus amigos, manda estrelas no iTunes, olha que ele tem em Linux, hein? Comenta lá no site, participa no Telegram se já tá participando, indica pra algum amigo e tal. Então fui falando aquele monte de coisa que era possível. E ele foi lá e fez tudo, Lúcio. Caraca, bom demais, hein? Então, Giovanni, valeu, cara. Obrigado, você é o cara. Agora o negócio ficou mais acirrado, né? Agora, é verdade, Lúcia. Por quê? A partir do ano que vem, ou antes, né? Estamos tentando aí, mas a partir do ano que vem, a gente vai começar a dar prêmios pelo Prêmio Joinha, né? Quem receber Prêmio Joinha vai receber um brinde nosso, um prêmio nosso aí, e estamos tentando fechar uma parceria aí para ver se a gente consegue presentear e, de fato, prestigiar quem está prestigiando a gente. A partir do ano que vem vai ficar mais difícil, podem surgir episódios que não tenha Prêmio Joinha, então o Prêmio Joinha realmente vai ser surpresa e para quem suar a camisa aí, hein? Fiquem alertas. E eu não vou avisar quando que vai começar não, hein? De repente, do nada, de repente no próximo episódio, já vai ter algum brinde para você. Então tem que estar acompanhando na trilha, ouvindo na trilha para poder saber quando vai ser o momento. É isso aí, Lúcia. Então vamos pro episódio? Vamos, partiu! Cuidado que a onça tá vindo. Ui! Deixa eu explicar pra vocês como que surgiu essa pauta pra gente saber como que nós vamos permear. Eu estava no interior do Espírito Santo, em Pancas, andando lá com o meu amigo Osvaldo, que já participou com a gente aqui na gravação, e nós estávamos falando a respeito de gravações de podcast, de temas, como que os assuntos podem surgir, e falando, cara, falar sobre natureza? Dá assunto pra falar. Falar sobre esporte? Dá assunto pra falar. Qualquer coisa. E aí nós passamos do lado de um formigueiro, assim, no meio da estrada, né? Aí falou, olha, uma pauta. Aí eu olhei assim, aquele olhar crítico, né? Falei, cara, realmente, dá uma pauta. E então eu me coloquei na seguinte situação. Digamos que eu tivesse pisado naquele formigueiro ali, tivesse entrado várias formigas ali na minha bota e me mordido e tal, o que eu precisaria fazer? Então assim foi como surgiu essa pauta. E eu acho que a gente pode desenvolver em cima disso aí. Ô Vitória, como é que é pra gente identificar se um animal ele é peçonhento? É muito complicado isso? Não é complicado, porque as abelhas que têm ferrão são as exóticas, que são as abelhas africanizadas, aquela bem tradicional, que é amarelinha com o risquinho preto no abdômen. Isso, no abdômen. E essas abelhas que elas atacam, elas são agressivas, e normalmente elas atacam porque elas ouvem a vibração da sua voz no ar, elas percebem que vocês estão próxima do ninho, e acaba indo pra cima da pessoa, né? E elas são perigosas. As nativas, pode ter enxame próximo de você que tá tranquilo, elas não têm ferrão. Né? Agora, o Vitória, eu fiquei com uma dúvida com relação à abelha, né? Se vai chover alguma coisa, é bom, porque a água espanta a abelha, é isso? É uma forma. Se você estiver perto de um rio ou alguma cachoeira assim, meu, sai correndo pra lá. Eu mesma tive um episódio recentemente que eu saí correndo barranco abaixo em direção a um riacho. Chegando no riacho, comecei a jogar água pra trás, assim as abelhas foram embora. Ah, então o lance é esse, então? Se você estiver perto de um riacho, né? Não, se você tiver com um cantil de água e jogar pro alto, funciona? Não sei se funciona, depende da quantidade de abelhas. É sempre muito relativo, assim. A água, ela pode ser uma solução, mas também pode ser uma furada. Porque a hora que você sair pra respirar, né? Isso, exatamente. Se a quantidade de abelhas for muito grande e você não tiver possibilidade de mergulhar e, de repente, ir pra longe dali por baixo da água, sim, toda vez que você levantar pra respirar, você vai ser picado e aí sempre no mesmo lugar e no rosto é muito perigoso. Não sou biólogo, não? Mas olha só, o veneno, em geral, é uma coisa que gasta muita energia, é difícil de produzir. Então, o animal que tem veneno, ele quer mostrar que ele tem. Então, geralmente, ele tem cores vibrantes, assim, bem fortes, e ele fica bem destacado na natureza, justamente pra falar, ó, não mexe comigo que eu tenho veneno. É, faz todo sentido. Aí mas tem até aquelas que são espertinhas. É. Os venenosos, sim, porque os venenosos, eles não têm o aparato pra introduzir o veneno. Já os peçonhentos, eles têm. E normalmente eles se camuflam bem. Não, calma aí, peraí. Deixa eu fazer um parênteses aí. Você falou venenosos e peçonhentos, qual que é a diferença? O animal que tem veneno, ele não tem um aparelho no corpo dele que injeta o veneno. Então só de você tocar nele, você já tá ali, você vai ser envenenado. Acho que essas duas principais formas. Ou você ingere o animal, ou você entra em contato com o veneno dele na sua pele ou na sua mucosa. E os peçonhentos, eles têm um aparelho para introduzir o veneno, né? Para injetar o veneno no corpo de outro animal, que são as cobras, as aranhas, escorpião. Esses têm um aparelho para injetar o veneno. Eu mandei um link aí para vocês, não sei se vocês viram. É um manualzinho do Ministério da Saúde, 2001, que fala sobre animais peçonhentos, assim. Começa falando de cobra, e tem mostrando aquelas cobras que são venenosas, que não são. As que são venenosas é aquelas que têm, em geral, né, dois narizes a mais, que é um órgão sensorial deles. As meninas sabem falar melhor do que eu. E a cobra que não tem isso, que ela não é peçonhenta, tipo a coral, ela é bem colorida. Há controvérsias, assim, quanto a essa coloração que os animais venenosos eles têm, tem animal que vai parecer perigoso porque ele é super colorido, mas ele tá só imitando isso. Um outro animal. Exatamente. Ele tá mimetizando outro animal, né, porque... É difícil falar isso quando não é para biólogo. Mas no curso da evolução, aqueles animais que imitavam os perigosos, eles se deram bem. E, né, com o tempo, eles foram ficando parecidos, mesmo que um tenha veneno e outro não. O Gabriel citou que produzir veneno é muito custoso. O caso da abelha, ela prova que esse caso, especificamente, é uma exceção muito boa para isso, assim, porque elas não estão nem um pouco preocupadas em dar a vida delas para salvar a colmeia. E, na verdade, né, o ataque, ele acaba exalando um cheiro, né, um hormônio, é hormônio que fala? Feromônios. Feromônios, né, que atraem mais abelhas pro ataque, não é isso? Sim, é uma forma de comunicação bem específica. Se você puder levar o animal, que seja cobra, escorpião, aranha, é bom levar pra gente tentar identificar... A espécie? Isso. E aí, fazer o soro específico. Eu acho que para cobras são, se eu não me engano, 4 soros principais. Mas também tem soro para escorpião, soro para aranha. E aí, a maioria é para. Tipo, a cobra ela vai usar veneno para caçar, se eu não me engano. E aí, ela vai tentar matar um animal pequeno. Não vai matar um igual Renan. Difícil, cara, uma cobra. Porque uma cobra bem grande. É, eu tô vendo isso como elogio. Todo remédio, todo veneno, tudo é dose. Então vai ser dependendo do seu corpo, da área do seu corpo. A maioria dos venenos que podem te atingir, por exemplo, você citou o caso da formiga, que é o formaldeído, do veneno delas, não vai causar grandes repercussões, a menos que seja uma quantidade muito grande de formigas e você esteja, sei lá, desidratado, ou seja, uma pessoa bem pequena, como ou a gente escala também. O alérgico, é isso que eu ia falar. Isso, o alérgico. Mas, e a abelha, você pode, uma pode te levar a passar por uma situação complicada de risco, né? Se você for alérgico. Como? Mas, mesmo que você não seja alérgico, dizem que para cima de 10 a 15 picadas de uma abelha, você também pode ter um choque anafilático, mesmo não sendo alérgico. O que é de fato um choque anafilático? É uma reação alérgica que o seu corpo tem, exacerbada, quando você entra em contato com uma substância estranha ao seu corpo em grande quantidade. Isso acontece geralmente depois do segundo contato com aquela coisa. Isso em termos gerais, assim. Então o choque anafilático ele vai acontecer depois de uma resposta prévia, você já teve um corpo estranho, um antígeno qualquer. No segundo contato, a sua resposta pode ser muito grande e gerar o choque anafilático. Tá, mas esse aí, o choque anafilático é o quê? Eu vou parar de respirar ou meu coração vai parar? O que que é? Você pode ter inchaço na garganta, na língua, vômitos, tontura... Varia de indivíduo para indivíduo? Cardíacos. Não. Oi? Varia de indivíduo para indivíduo, a intensidade. Os sintomas geralmente são os mesmos. O choque anafilático ele é o mais grave, assim. Você pode ter umas alergias graves, mas o choque anafilático, por definição... edema de glote, que vai tampar a garganta, a pessoa não vai conseguir respirar, pode ter parada cardíaca, essas coisas. Choque anafilático geralmente é tratado com injeção de adrenalina direto no coração. Mas assim, é diferente de uma alergia. Peraí, tô vendo que eu tô numa situação complicada aqui. Tô lá no meio do mato, um monte de abelha se aproximando de mim, não tem como eu correr pra uma água, não tem água no meu cantil, tô ferrada. Então, eu tenho que tentar manter a calma e rezar, é isso? Conversar com um médico antes de você ir para a trilha, já que você sabe que você vai. E adquirir essa seringa com adrenalina e aprender injetar. Sai em você mesmo. Tem algumas coisas que a gente pode fazer antes de ir pra trilha, e ao médico é uma delas. Inclusive, quando eu vou para uma trilha muito longa, geralmente eu vou ao médico com antecedência. Não, não tem adrenalina para vender para civil. Então, se você não é médico, você não tem como comprar adrenalina. E mesmo conseguir com médicos é difícil, porque ele só se vende em grande quantidade. E às vezes o médico até tem. Os meus alergistas, eu já fui em alguns durante a minha vida. Alguns tinham adrenalina e outros não tinham. Você é bem alérgica, né, Ana? Você falou uma vez? Eu sou alérgica. Eu sou alérgica a inseto, a crustáceo. Eu tenho alergia de contato, inclusive. Essa alergia de contato é a mais bizarra de todas, assim, porque basta, né, um pouquinho de fricção assim na pele para o meu corpo produzir. Então, a reação mais do que a necessária, sabe? De abelha, tem um ritual pra você fazer antes de ir pra trilha. Então, assim, alguns, inclusive, às vezes eu não sigo de teimosa, mas eu tenho pensado seriamente em seguir tudo à risca, porque isso é muito, muito sério mesmo. Principalmente então, assim, você primeiro, sendo alérgica, né? É, exatamente. Então, o jeito é... consultar alergistas ou imunologista, enfim, o médico estiver disponível para poder te fornecer esse material, já que não tem como adquirir se você for civil. Nas expedições de pesquisa, assim, Serra do Mar, uns lugares de alto risco. Uhum. E o pessoal não leva e não tem como salvar. A gente sabe que a gente está numa mata isolada, numa floresta que, se a gente não for com a perneira, porque tem muita jararaca na Serra do Mar, né? Caramba. O pessoal vai com a perneira e, meu, vai com... cara e coragem. A gente se arrisca demais, assim. Sim. Você nem pensa nisso. Ninguém acha que vai cair na estatística, né? Ninguém acha, ninguém acha. E olha... Ana, você falou assim, quando eu vou fazer grandes trilhas, eu procuro me preparar e etc. Mas eu não tô falando de grandes trilhas, tô falando, de repente, de fazer uma trilha pequena, próxima aqui mesmo, entendeu? É. Aí você se depara com uma colmeia de abelha... Sim. Porque, e você precisa saber o que fazer. Se eu for fazer uma trilha de um dia e ela é próxima à cidade, eu conto com esse fator, né? É mais fácil eu ser resgatada, por exemplo. Nós estamos num país Brasil, né? Nos Estados Unidos, eu sei que existem canetas de injeção de adrenalina intramuscular. Que se você fizer antes, não precisa injetar no coração, você pode injetar só no músculo. Tem para vender no Brasil e tem ensinando no próprio site como é que faz para fazer. Você tem que ter uma receita e preencher um cadastro para poder conseguir comprar uma caneta de injeção. Aí fica fácil. Mas isso é muito caro, né? Aí porque eu já não sei. A injeção de adrenalina é caro pra caramba? Uma caneta e o treinamento fica em torno de $230. No caso de quem é alérgico, assim, vale a pena, porque, né, a nossa vida não tem preço. Vou fazer uma pergunta pra você, Gabriel, já que você é médico. Você acha que adianta tomar um antihistamínico um tempinho antes de você entrar na trilha, por exemplo? Que daí vai estar na sua corrente sanguínea enquanto você estiver na trilha, né? Se não te livrar completamente, pelo menos vai diminuir a resposta que você vir a ter. Mas... uma das coisas que eu faço para me preparar é justamente tomar o... tem um antialérgico que eu começo a tomar mais ou menos 2 dias antes de ir para a trilha, receitado pelo médico, lógico, e eu tomo durante todos os dias, porque isso pode amenizar, sim, o início, né, da reação. E tem um outro antialérgico, um outro antihistamínico que é de resgate, exatamente. E de resgate o nome é bem simples, porque uma vez que... e aí eu explico também a todos os... todo mundo que estiver comigo sabe onde vai estar o antihistamínico e qual é a dose que eles têm que administrar, porque se eu precisar, provavelmente eu não vou ter condições de tomar eu mesma. Caramba! Esse de resgate, ele tem esse nome até porque não tem como... você não se locomove depois, alguém tem que, né, te retirar dali. Sim. Ou você passa a noite no lugar e se recupera, mas é mais uma... possibilidade de sair bem de uma situação dessa, que é uma situação muito difícil. Tá, ok. Mas aí a gente já identificou os tipos de animais peçonhentos, vimos algumas diferenças aí e tal. Mas ele vai atacar em todo momento mesmo? A gente tem que estar atento em todo momento, obviamente, mas existem situações, existem momentos que a gente precisa tá mais... alerta com o que está acontecendo ao nosso redor ou não? Sim, existem. Bom, para as abelhas, claro, é durante o dia, né? Para você ficar mais alerta. Agora, tem as aranhas, como a aranha marrom, ela tem o hábito noturno. Aí você tem que ficar muito esperto se você vai deixar. Onde você vai deixar o seu sapato? Se você vai deixar dentro da sua barraca ou vai deixar fora. Porque no dia seguinte pode ter um animal ali, né? Inclusive uma cobra também. Cobras também têm o hábito noturno, as peçonhentas, né? Mas aí quando chega o dia, ele vai embora. Uma cobra pode ir embora, mas a aranha não. Talvez ela fique lá na sua bota. Tá tão aconchegante lá dentro, quentinho, escurinho, ou você acha? Escorpião. Né? Por isso que é legal você colocar a sua meia por cima da boca do calçado. Olha aí essa dica, eu nunca tinha pensado nisso. Ainda mais se for de cano alto, fica mais fácil ainda. É uhum. Isso aí. É uma eu tenho amigos que colocam dentro da sacola, de uma sacola também, dentro eu da barraca. Uma picada de escorpião, assim, eu fui colocar a minha bota, o escorpião tava dentro da bota e eu levei a picada. Mas é por cima da meia? Passa? Passa, meu. É, pela sua entonação eu senti que passa mesmo. Passa, que eu fiquei 4 dias sem corpo no chão de dor. Nossa. Mamífero ou animal maior assim, sei lá, o que a gente faz? O quê? Morcego? Não, morcego não é maior, né, moça? A onça, sei lá. Ah, a onça. No caso de onça, a melhor coisa é evitar o encontro, né? Aliás, com todos esses animais, né? A melhor coisa é evitar o encontro. Mas se encontrar, a gente tem que ter uma reação básica de sobrevivência. Tá, mas aí eu vou citar um caso. Caso que aconteceu comigo. Estávamos lá no Morro do Moreno, em Vila Velha, aqui no Espírito Santo, escalando. Em um dos locais, que a gente foi escalar, que é a via lá 90 graus, nós chegamos lá, tinha uma aranha caranguejeira, né, toda armada. Ah, caranguejeira é tranquilo. E tinha gente que tinha muito medo dela. Né, gente que queria correr e tal. E eu fiquei assim, poxa. E acabou que nós espantamos ela, foi embora. Mas ficamos naquela sensação, né? Poxa, será que ela vai voltar? Será que ela vai chamar as amigas pra vir aqui atacar a gente? Recuperar o território? A gente fica naquele... A gente não, né? Eu fiquei naquele pensamento, né? Existe alguma forma de a gente estabelecer um perímetro ali de segurança pra gente e pros animais também? Um repelente que a gente possa fazer assim, ó. Não, aqui não vai vir nada. Ah, é difícil. Eu tenho impressão de que o animal, ele não quer encontrar com um homem. Exato. Eu tenho a impressão de que ele evita. O que acontece é que às vezes a gente entra na rota dele. O importante é saber quais são os animais que são territorialistas, né? Uhum. E aí a gente tá falando de mamíferos. Porque cobra, aranha não são tanto. Agora uma onça, sim. E o duro é que a onça, né? Não tem uma plaquinha escrito território da onça. Fui fazer uma trilha uma vez, a trilha do ouro. Os guarda-parques falam assim, olha, tem história de onça, pegada de onça. Aí o povo, foi eu, o Redi, que já participou aqui com a gente, a Luísa. Sabe essa história. Sabe essa história, né? A Sandra e a gente, fomos nós quatro fazer essa trilha do ouro. E aí a Sandra ficou assim, pícica com a história da onça. Dado o momento, numa caminhada que a gente estava caminhando, já tinha 5 horas que a gente estava caminhando, à noite, e a gente estava numa estradinha, o Redi para, nós estávamos assim, em fila indiana, sabe? O Redi para, eu era a última da fila, aí ele fala, aconteça o que acontecer, não corra. Exatamente, não corra. Não corra. Não corra, porque se a onça correr atrás de você... Se você correr, ela corre atrás de você. Ativa o instinto na hora, né? Ativa o instinto, exatamente. No final das contas, não era uma onça, né, gente? Senão eu não tava aqui pra contar a história, mas tudo bem. Era o quê? Era uma vaca. Ah, uma vaca. Mas o importante é que você corre mais que a onça. Só mais que o Redi. Sempre rola essa piada quando a gente tá em grupo. É terrível. Assim que a gente descobre os verdadeiros amigos. Estamos nós 5 aqui. Uhum. Né? Aí veio uma onça. Ana, a Vitória, o Gabriel ficam parados. E eu e a Lúcia corremos. A onça, ela vai atacar vocês que ficaram parados ou vai atacar a gente que correu? Eu não sei. É meio imprevisível, né, Ana? Primeiro, tem algumas coisas que dá pra fazer. Não vai te salvar. Mas tem muita história de quem já teve encontro e não foi atacado, né? Que a onça, né, seguiu o rumo dela. É, uma das coisas é não dar as costas pro animal. Exatamente. Porque ele imagina, ele vê que você tá vulnerável. Não pode dar as costas. Por exemplo, se você tá com alguém, um fica de costas pro outro. Isso aí. Fazer bastante barulho. Você tem que parecer grande. Mas aí vem parecer a ameaçador. Não é um filme de terror, Renan. Vamos imaginar que tá encontrando um animal de cada vez, por favor. Eu tenho mais medo de água, assim, porque remando, nadando, qualquer coisa, eu tenho medo de tubarão, enfim. E meu pai trabalha em plataforma, ele falou que nos treinamentos lá, quando eles tinham que evacuar a plataforma, se tivesse tubarão na água, o que era pra fazer é todo mundo se abraçar, pro tubarão achar que era uma pessoa só, se abraçar formando um círculo, fazer assim, volume, de uma né? forma afugentar ele, tipo, esse é maior do que eu, não vou mexer com ele, né? Isso, é uma questão de comportamento animal. É muita coisa que a gente tem que assimilar pra saber se defender em diversas situações, né? Aí beleza, você vai correr da onça, de costas, gritando, chamando as abelhas, e você passa na mortiga. Aí ferrou. Como é que... olha, urtiga não é bom não, gente. Urtiga, eu sinceramente, eu tenho uma atração, né? As urtigas se sentem atraídas por mim, porque pode não ter nenhuma urtiga no lugar, assim, naquele pasto, naquela vegetação. Eu passo, brota uma urtiga do nada e me pega. Te pega. É verdade que fazer xixi em cima passa mesmo? Então. Eu sei que isso funciona pra água viva, pra planta eu não sei. Vinagre para água-viva funciona, porque desativa lá as cápsulas de veneno, né? Uhum. Mas para todo o resto, picada de cobra, contato com... que a gente está esquecendo também, que a gente não falou até agora, mas é super perigoso, com lacraia, centopeia, lagarta de fogo, essas coisas. Em nenhum desses casos eles indicam passar nada, além de água e talvez sabão em alguns casos, para lavar. Isso é uma boa coisa. Aconteceu alguma picada ou entrou em contato com lagarta de fogo, picada de abelha, muito pouco você tem para fazer enquanto você tá lá no mato. Tem algumas primeiras providências que você pode tomar ali, mas a principal delas é sair dali e ir para a cidade, para um hospital, para buscar atendimento médico. Mas e quando você não identifica essa picada? Existe alguma forma disso acontecer? Do animal atacar, entre aspas, né? Ele agir contra a gente e a gente não perceber isso? É possível? É possível. Se você tá numa floresta e no meio de uma trilha, tem muito mato, e aí você tá se arranhando no meio das plantas, às vezes você acha que foi um arranhão da planta, mas não foi. Foi uma lagarta, por exemplo. Ou uma aranha pica você, é mais difícil você sentir. Principalmente se for uma aranha marrom, né? Você fique de olho no seu corpo e nos seus colegas também. E em alguns períodos da trilha, faça uma verificação, assim, né? Por exemplo, tá fazendo a trilha, vai colocar a mão num tronco de árvore, olha antes, que ali pode ter uma aranha, pode ter uma lagarta, né? Eu tenho sempre esse cuidado. Eu tenho cuidado de olhar se nas árvores tem alguma colmeia, se tiver colmeia. Eu sempre falo, gente, silêncio. Quando eu tô fazendo trilha, gente, não fala alto não, porque se tiver abelha, ela vai ouvir a gente. Silêncio. Eu sofri meio neurótica com esse negócio de abelha, não que eu já tenha sido picada por abelha, mas... a gente ouve histórias, acaba ficando meio píssica com a história, entendeu? Outra coisa, marinheiro de primeira viagem, que vai fazer trilha, mulheres principalmente, meninas, não usem perfume. Isso é regra básica, cara. Bom, mas tem muita gente que não sabe disso. Renan, além de ter gente que não sabe disso, tem gente que mesmo quando se informa, teima com você, tá? Eu já tive, discussões sérias. Desodorante porque também? Eu não queria que a pessoa usasse perfume enquanto tava comigo na trilha, por uma razão óbvia, né? Não, mas e desodorante? Desodorante já é algo de utilidade pública, né? Então, a gente usa geralmente, porque ele não foi feito pra exalar o cheiro, né? Como perfume, que você vai sentir a metros de distância, né? Menos pior, mas se puder usar um sem cheiro, ainda é melhor ainda. A pessoa acha até que eu tô falando mal do perfume, porque eu não tenho olfato, né? Então eu chego pra pessoa e já falo, a primeira coisa que eu falo, olha, não passa perfume. Então a pessoa já fica assim, poxa, será que... É ruim, né? O meu é muito barato. Mas sabe que eu não tenho olfato. Eu ia falar isso assim, de fazer xixi em cima, provavelmente é porque a ureia, né? Tem alguns hidratantes são à base de ureia, mas não tem nada a ver com a ureia que você vai eliminar na sua urina. Então, melhor não, né? É, perfume, essas coisas, tendo álcool, jogar em cima também, no princípio não é bom. É bom mesmo limpar. E aí, se for um animal peçonhento, outra recomendação que tem é manter o membro, né, que geralmente é picado, corre nas pernas ou no braço, pra cima, pra não chegar tanto sangue e não espalhar tanto. Não fazer torniquete, não cortar, não chupar o veneno, nada. Que você não vai conseguir. Enfim, evitar coçar, é simplesmente, né, buscar o atendimento. A maioria das vezes não precisa nem fazer soro. Quando precisa, tem os lugares, aí no Espírito Santo tem o Toxin, tem o 0800. Se tiver algum acidente com animal, com essas coisas, geralmente o médico que está no pronto-socorro não vai saber te atender também e vai ligar para eles. Agora, uma outra coisa que a gente esquece, né, de bicho, assim, não vou dizer que o bicho é peçonhento, mas não sei, vocês biólogos aí que vão me dizer. Carrapato, gente, é um bichinho pequititinho que a gente só descobre ele um pouco tarde. Na verdade, ele é um vetor, né, de doenças. Ali na hora não vai acontecer nada, o máximo é que se você for alérgico você vai, né, ter muito incômodo, todo lugar da picada vai ficar com edema, vai ficar inchado, vai ficar vermelho, vai ficar coçando pra caramba, mas algumas espécies são vetores de doenças complicadas, assim. Isso. Que podem se tornar até crônicas, né? Uma das doenças é a febre maculosa. É a mais grave e você tem até 2 dias para identificar os sintomas, para poder reverter o quadro. É, depois desse período é muito difícil reverter e você pode morrer, né? É uma bactéria, né, e tem que tratar com antibiótico. Como é que é o nome da bactéria, Gabriel? Nossa. Sei lá. É Rickettsia, né? Isso. Isso. Aí, ó, um ajuda o outro e a gente lembra. E apresenta manchas no corpo, né, essa doença. Exatamente. Manchas vermelhas. Febre bem alta. Tiver. Até por isso o nome febre maculosa, né? Febre. Vai ter carrapato onde tiver mamífero pro carrapato, né, ficar lá de boa. E o carrapato, ele é atraído pelo CO2, né? Então, uma vez a gente tava fazendo uma trilha, aí chegamos no mirante, tiramos a camisa, assim, a galera tirou a camisa, deixou pendurado numa cerca, era um lugar que tinha pasto. Nossa, na hora que vestiu... A camisa tava preta quando a gente voltou, não deu nem pra vestir. Caraca! Nossa! Pelo menos vocês repararam isso, né? Porque às vezes parece só sujeira. Aí você vê que a sujeira tá se movendo. Ah, é o vento que tá mexendo a sujeira. Uma outra dica essa é a dica de amigo. Quem anda na frente na trilha geralmente é quem pega o carrapato. Eles ficam na ponta de uma folha esperando a presa deles passar. Porque o mamífero vai passar, um mamífero grande, que é o que ele está interessado, vai passar ali num lugar mais ou menos aberto. Então ele fica ali só esperando o momento em que você mesmo passa e leva todos eles para você. Diz a tradição que a onça pega sempre quem está por último. Então a estratégia melhor é ir no meio, né? Não sei como é que eu vou acabar esse programa hoje, viu? This feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. De itens básicos que a gente pode utilizar, né? De equipamentos. A Vitória falou aí de caneleira, como é que é o nome? A gente fala perneira. Perneira, né? É. Na montanha você pode ficar mais tranquilo. Agora, antes de chegar na montanha, você vai passar por uma região de floresta? Aí você usa, né? Porque tem cobra lá. Depende do ambiente. Você vai fazer um trekking no cerrado? Aí você usa. Você vai fazer um trekking na Amazônia? Você usa, né? Vamos ficar nesse ambiente aqui da floresta, né? De trilhas que a gente tá fazendo. Porque é um assunto muito amplo. A gente pode falar aí do mar, pode falar do ar, de tantos lugares que a gente pode ir. Vamos tentar nesse episódio manter aí só no... Só na floresta, porque senão vai ficar 3 horas de programa. Primeiro, a bota, né? Bota, uhum. Bota todo mundo bota concorda. De cano alto, é né? Essencial, de cano alto. É bota e bota da grossa. Né? Uhum. A partir da bota, vai pra caneleira? Saiu um artigo científico falando que se você for usar uma bota pra ir pro mato, a língua da bota não pode ser de tecido. Tem que ser de couro também. Porque as cobras peçonhentas, elas têm um aparato que elas conseguem sentir aonde está saindo o calor do seu corpo. E se a língua da bota for de tecido, passa o calor mais fácil ali. E é ali onde ela vai dar o bote, meu. Tem que ser uma bota que a língua seja de couro também. Porque aquela parte ali da língua é justamente onde o pé tem um pouquinho de folga para fazer dar um conforto, movimento, né? De quando a gente anda. Dentro do que nós estamos conversando aqui, existe o motivo de você estar ali, né? Como você está falando aí, você não quer encontrar o bicho. E eu acredito que ele também não queira te encontrar. Mas no caso da Vitória, que ela é pesquisadora, ela vai se embrenhar onde eles estão. Exatamente. Ela vai se infiltrar lá no ambiente deles. Então ela, acho que nada mais justo para ela colocar todo aquele aparato, aquela... E geralmente, enquanto você faz pesquisa, você nem anda em trilha. Você se embrenha no mato mesmo. Fechado. Nossa. A menina que tem alergia à abelha pode usar aquela roupa branca, né? Com a tela assim, que a gente tem filme. Então, essa era uma das coisas que eu falei que eu não faço, mas que eu tô pensando em começar a fazer. Usar só roupa clara. Porque as roupas escuras, elas atraem as abelhas. É verdade. É verdade. E as roupas claras acalmam. Roupa escura atrai, isso tem a ver com como reflete a luz ultravioleta na cor escura. E como as abelhas percebem isso. Uma coisa boa para proteger o resto do corpo é não ser, porque eu vejo muita gente fazendo em trilha. Cansou, senta em qualquer lugar. Senta numa pedra solta, é, sabe? Senta em cima de uma moita, porque tá cansado, tá com aquela mochila cargueira. Mas é muito perigoso, isso aí é uma coisa que dá pra evitar. Você tem que olhar bem onde você vai sentar. Largar a mochila no chão e não checar na hora que você vai pegar ela de volta. É, exatamente, isso é muito importante. Aí tem um caso aqui do Jefferson Guimarães, lá no nosso grupo do Telegram, que ele fala o seguinte, e sobre borrachudos? É que às vezes acontece da pessoa passar um repelente e tal, e ainda assim os borrachudos atacar... E o cara, de repente, sofre uma crise e tem de ir pro médico, mesmo tendo passado repelente. Ô, Gabriel, você como médico, o que pode ser adotado aí de precaução pro cara? Você pode colocar roupa comprida, que a maioria calça jeans, sei lá, que vai proteger também. Pra ir pro médico por causa de borrachudo, eu acho que isso é meio difícil. Pra mim, a picada de borrachudo fica gigantesca, vermelha, por 15 dias, ardendo e coçando. É terrível. Tá, mas aí no seu caso, você é picado lá por, sei lá, 10 borrachudos, pode acontecer aquele choque anafilático que a gente tava falando? Se eu for como eu sou alérgica, eu corro um risco maior, né? Quem não é alérgico, leva um antihistamínico, ou mesmo eu também levar um antihistamínico e tomar tranquilo. Um Fenergan, alguma coisa do tipo. Fenergan, isso aí. Fenergan, isso é vendido fácil? É vendido fácil. Tem injetável também, né? Esse aí derruba. Injetável. O injetável... pessoa fica mal. Mal como? Muito sono, todos eles, antihistamínico. Mesmo aquele fraquinho que eu tomo 2 dias antes, ele dá uma baqueadinha. É, será que é eficiente assim, esse repelente para carrapato? Olha, eu não sei porque eu nunca usei. A técnica que a gente usa, os biólogos que vão para campo assim, é bem simples. A gente põe a meia por cima da calça, passa um durex e espirra off assim. Eu já vi isso em Globo Repórter. É. Não, me interessei, como é que faz? A meia por cima da calça. É bom assim, quando você vai fazer trilha, uma meia que seja grande, que vá até a sua batata da perna. Meio jogador, tipo assim. É, aí, isso. Aí você coloca a meia por cima da calça e passa um durex no limite da meia com a calça, né? É, mesma coisa pra cintura, não deixar a barriguinha aparecendo, porque eles também podem entrar por ali. Isso. E outra coisa que a gente fazia... Que a aranha caiu na minha calça e quando eu fui ver, minha barriga tava com uma picada. E o que dá medo aí? Mais de você de animal, dessas coisas? Principalmente as biólogas aí. Abelha. Ai. É, pra mim não tem outra. E o campeão de meu dia é abelha. Barata voadora não entra nesse caso não, né? Não entra, Renata. Vergonha, hein? Assim, um pouco, né? Mas abelha é pior. É muito mais fácil acontecer um problema com a abelha do que com cobra, né? Cobra, você tá mais atento, é bem mais difícil acontecer. Teve o Davi Marski, que em 2014, uhum. ele foi atacado por abelhas lá na... Tava escalando a Via Nirvana, lá em Andrada. E ele e o amigo foram atacados por abelhas. O amigo conseguiu se salvar. Ele ficou lá na pedra, foi atacado. E não era... E ele era, assim, já tinha sido atacado em 2014 por abelhas. Tinha conseguido se sair da situação. Ele não conseguiu. Ele usava o kit de primeiros socorros. Essas coisas todas que você falou aí, Ana. Mas ele não teve tempo. Não, eu não lembro. Posso estar falando besteira, mas na época eu acho que ele chegou a cortar a corda para tentar escapar da situação e... Imagina, né? Não é uma situação nem um pouco fácil, assim, um ataque de abelha. Mas, ironicamente, um dos melhores artigos que eu já li sobre abelha e o que fazer no caso de ataque está no site do Marx. É. Uma outra coisa que a gente pode carregar, que no caso, já que nós estamos... que a abelha foi unânime aqui entre a gente, é carregar uma pinça, porque... Não pode tirar com pinça. Pode sim. Para tirar com a pinça, deve precisar de muita perícia, sabe? Habilidade. Então, o mais indicado é tirar com uma lâmina. Então, aquelas giletes antigas que vêm soltas, você usa uma daquela e passa rente à pele. Grande parte do veneno que está no ferrão, ele continua ali na parte externa, assim, né? Ele não foi inoculado em você ainda. Então, se no movimento de retirar, se você puxar... mais veneno vai entrar na sua pele. Na hora que você pressiona, né? Então você pode pegar o seu canivete, bem aquele pode canivete ser. Bom, e fazer uma raspagem, vamos dizer isso. Assim. Isso. Mas aí você corta o toco ali do ferrão e deixa o resto lá no seu corpo? Não, porque no movimento ele vai sair. Você passar rente à pele, assim, a lâmina. Vespa e marimbondo não morrem depois que te pica, né? A abelha, não, sim. Fica ali, então eles ficam ali em cima, ó, te ferroando, né? E é tão perigoso quanto as abelhas exóticas. Nossa, elas são enormes, gente. Eu tô aqui pensando se a gente publica esse episódio, porque, putz, tá tenso, viu? Vai desanimar o pessoal, né? Então, vamos falar, então, alguma coisa animadora. Teve uma escaladora, colega nossa, que tava indo pro Calogi, pisou numa cobra, mas a cobra nem mordeu ela. Mas eu também não lembro de ter visto nenhum acidente, assim. Eu tava escalando lá em Pancas, a Via Amigo Imaginário, aí tinha umas duas abelhas rondando a mim e a Sara, né? E aí a abelha foi pro meu pé, ficou lá, sobrevoando meu pé. Eu tava descalço, tinha tirado a sapatilha, né? E aí eu fiquei lá intacta, com o pé assim, virado pra cima, e pra um medo de esmagar a abelha. E aí a minha imaginação foi fértil, né? Se eu esmago a abelha, ela morre, exala o feromônio lá, e aí vem um monte aqui. Então fiquei lá intacta, com o pé quase dando cãibra, viradinho pra cima. Então, fiz assim, certo, Lúcia. Não, eu fiz certo, eu fiquei lá, bem calma, bem zen. Entendeu? Porque eu também não podia ficar nervosa, porque, assim, não tem uns estudos muito, muito, muito precisos a respeito disso, mas a adrenalina que a gente sofre com relação àquela questão do medo, do pavor, aquilo pode atrair a abelha. Você emite sinais que o animal percebe, né? Ah, é verdade. Uhum. Então, por isso que isso aí é verdade. Mas aí, a cobra mordeu o Renan lá. Os colegas dele que estão escalando com ele. Ou fazendo a trilha, não sei. Pode matar a cobra pra levar ela? Isso aí é considerado aceitável? Sabe, é o seguinte. Primeiro, seria legal a pessoa saber identificar se a cobra é peçonhenta ou não, né? Tira uma foto dela. Não tá com o celular na mão? É, hoje em dia tem esse recurso. É importante você levar pra eles identificarem certinho a espécie. Daí eu acho que a pergunta do Gabriel é a seguinte. Então, estamos num grupo, apareceu um animal... Leva ou não leva a gente, cobra? A gente levar o animal, a gente tá sendo eticamente e ecologicamente agressivo à natureza ou não? Extremo sintoma agressivo, além de você estar correndo risco de levar uma outra picada, né? Essa recomendação, ela realmente existe, ela é geral, que você vê em todos os lugares, que o ideal é que, se possível, você leve o animal para o hospital. Para quê? Para eles identificarem qual, o Gabriel disse no início do programa, que tem pelo menos 4 tipos de soro. Então, para o hospital ter condição de te salvar com mais precisão, eles têm que saber qual era a cobra. Vai ter, quando eu sair do hospital, vai ter uma galera do Greenpeace lá querendo me bater? É isso? Não, claro que não vai. Não. Você pode levar o animal, se você conseguir capturar, melhor vivo, porque... Aí você você não teve que matar. É, só que também vivo por quê? Chegando no hospital, eles podem enviar esse animal para um local onde eles vão fazer o soro. Mas olha só, vamos pensar quantas pessoas têm habilidade suficiente para capturar, armazenar e conduzir esse animal até um hospital. Quase esse ninguém. É o ponto. Exatamente. Esse até porque é o ponto. Se você pegar e esmagar ela toda, não adianta mais, né? E não vai, porque... você vai atrapalhar a identificação até. Pode ser num saco de pano? Pode. Mas a chance de acontecer um outro acidente com alguém que não tem perícia para manipular o animal é muito grande. Exatamente. Então eu acho essa recomendação meio furada, assim. Sempre achei. Ela é meio sonhadora demais, assim. Parece que vai ser sempre um herpetólogo, que é o especialista, né, nesse tipo de animal, que vai estar lá no campo e vai poder lá, com toda a perícia do mundo, usar um gancho, coletar a cobra à distância, botar ela dentro de um saco e vai correr tudo bem até o hospital. Sem zoação, gente. Tira uma foto, faz um filme e leva a imagem pro médico. Isso resolve. Resolve. A imagem resolve. Uhum. Uma coisa curiosa é que no Brasil são produzidos basicamente soros para 4 cobras: a jararaca, cascavel, surucucu e cobra coral. Agora eu queria trazer uma outra discussão aqui, que é a seguinte. Rodou na internet aí um vídeo de uma onça atacando um cachorrinho num condomínio de luxo lá em Manaus. Vou descrever pra quem não viu. Tem um campo de futebol, né, fechado. Acho que o campo só site, pequeno ali, né? E um cachorrinho tá no meio do gramado lá, dormindo, deitado. A onça chega, né, sorrateiramente por trás, ataca ele, dá umas patadas ali pra dominar o animal, morde o pescoço e leva embora. Ah, tadinho. Só que tem o som, o cachorro gritando, etc e tal. Eu vou colocar o vídeo nessa postagem também, pro nosso ouvinte poder ver e depois vocês verem também. Será que a onça tá errada de ter feito aquele ataque? Pergunta retórica pra gente. Filósofo, hein, cara? É, porque assim, a gente sente pelo bichinho lá que foi atacado, o cachorrinho bonitinho e tal, a família deve ter sentido muito. E uma curiosidade a mais, uma coisa que não é divulgada... Que aquele vídeo, esse que eu vou postar aqui, ele não é de uma onça. Ele é de um leopardo. E também é um leopardo. E ele não se passou no Brasil. Ele se passou na Índia. É um vídeo que ele é fake, mas não é fake, né? A história é real, mas o local foi deturpado. É meio verde o vídeo, assim. É meio... Sim. Não tem uma cor muito... Não dá pra você saber que é uma onça, não. Não, dá sim. Porque a onça, ela é mais corcunda, né? E o leopardo, ele é mais reto. Então você percebe ali que é um leopardo. Mas, Renan, isso tá parecendo aquele programa do Fantástico, né? O detetive, né? Pra desvendar o mistério. Não, é só trazer uma curiosidade sobre o vídeo. Mas, Renan, esse fim de semana a gente foi fazer minha trilha de aniversário e a gente passou por uma pegada que provavelmente é de uma onça parda. E a gente entrou nesse mesmo assunto, ataque de onça, que já tinha acontecido e tal. E um ataque emblemático aqui no Brasil foi na cidade Projeto da Vale, lá no Pará, Carajás. E lá sim aconteceu de verdade, mas infelizmente não foi com um cachorrinho, foi com uma criança. Parece que no condomínio eles faziam churrasco com uma certa frequência e a onça foi, né, se acostumando a ficar ali perto, foi sendo atraída pelo cheiro e sei que as crianças estavam brincando e a onça pegou uma das crianças. E aí as outras gritaram, chamaram seguranças e tal. Quando eles foram, eles chegaram a abater a onça, mas a criança já tinha falecido. Eu estive lá no Pará também, uma oportunidade que eu tive de atuar numa indústria lá. E uma dessas cidades, projeto que eu estive, eu reparava que existia um alambrado gigantesco, né? Porque eu imaginava, como estava perto ali de campo de futebol, eu imaginava que era por causa da bola. Eu falei assim, não, é para não passar a bola para lá. Eu falei, não, é para os animais não atacarem. E em todo momento, quando eu fazia o acesso... Pô, gente, vocês acham que é legal comentar isso no programa? Claro, as pessoas têm que saber o que acontece. toda vez que você vai pro mato, você assume um risco. E ele é pequeno, ele é grande, ele existe. Sempre que eu andava na estrada, né, por dentro da floresta, a estrada pavimentada, inclusive, em todo momento falava, em caso de pane no carro, em caso de problemas no carro, não desça do carro, fique dentro do carro. Perigo, ataque de onça. A gente está discutindo sobre tantas formas que os animais nos atacam, mas a gente não para pra pensar que é a gente que tá atacando eles o tempo todo, né? Exatamente. É só você parar pra pensar no fato de que a onça é um animal ameaçado de extinção, né? Uhum. E o ser humano não. Exato. E simplesmente, o simples fato do leopardo ter atacado aquele bichinho ali, não é porque ele tava indefeso e era comida fácil. Eu acho que o homem ele tá invadindo um espaço que não é pra ele. Tem algumas coisas que podiam ter sido evitadas, né? Esse costume de fazer churrasco, sabendo que vai atrair um mamífero grande que vive ali antes de você. Então é aquele mesmo papo de sempre, assim, é tudo prevenir. Infelizmente, nos locais tradicionais de travessia, trilha aqui no Brasil, a verdade é que quase não existe onça mais, né? Vai ter onça em quantidade no Pantanal e na Amazônia. Aqui na Mata Atlântica é, infelizmente, muito pouca. Na Serra do Mar você vai encontrar. Inclusive, aqui na minha região, a gente já encontrou vestígios de onça parda nas trilhas. Eu já, fazendo trilha aqui, senti o cheiro da urina da onça, né, no meio da trilha. Cheiro da urina da onça. Dá aquele arrepio na espinha. Você fica pensando, será que eu tô invadindo o território dela? Mas é bem peculiar, assim, pra uma pessoa que é leiga conseguir saber o que é, ou você já tem um certo treino disso? Já tem um certo treino, né, porque quando a gente tá indo nas trilhas, a gente percebe e aprende com os professores, com as outras pessoas, o cheiro da urina dos felinos, assim, bem, bem forte, né? Aqui, na Grande Vitória, já foi vista no Mestre Álvaro uma onça parda. Tá, e nós como esportistas, né, de ambientes outdoor, e pelo menos como vários dos nossos ouvintes, a gente precisa, de fato, da natureza como um refúgio, né, para descansar, para se divertir ou para se exercitar. Né? Como é que a gente vai fazer para poder usufruir do ambiente sem agredir ele? Bom, primeiramente, quando você entrar numa trilha, procurar sempre não deixar lixo, não deixar muito vestígio, respeitar a trilha, procurar não quebrar muitos galhos de árvores, né? Porque as florestas já são poucas, né? Afinal, a gente está passando o sexto maior período de extinção em massa do planeta Terra, e os outros cinco, antes desse último, foram todos causados por variações climáticas e coisas do tipo. O sexto agora, o que causou isso foi o ser humano. Em coisa de 400 anos, a gente extinguiu muitas espécies já. Quer dizer, a coisa está crítica mesmo, ambientalmente falando. Menor interferência possível. Então é ir lá fazer sua atividade e deixar do jeitinho que estava para o próximo caminhante, para o próximo montanhista, para o próximo aventureiro que vier. Deixar da forma como estava, né? Gerar o mínimo impacto possível, né? É o mínimo que a gente pode fazer. Se a gente não pode recuperar tudo que a gente destruiu, pelo menos evitar impacto quando a gente for para a natureza. Gabriel, quer falar alguma coisa nesse sentido também? Só de recado assim, final, repelente, tapar bem o sapato, balançar antes de colocar de novo. Se você não deixar comida, você não vai atrair os animais para a trilha, para perto da sua barraca, da sua área de dormir também, é outra coisa legal. Vamos aproveitar aí, enquanto a gente ainda tem natureza, né? E cuidar para que os outros também tenham no futuro. Você aproveitar a natureza, são coisas simples que precisam ser feitas, né? Você fazer uma trilha, faça sua trilha em silêncio, observe a natureza que está à sua volta, fique na trilha, sempre na trilha principal, não deixe seu lixo para trás e respeite a natureza antes de mais nada. Eu acho que é o básico para você ser respeitado também. Perfeito, Lúcia. Até porque quando sai da trilha, a chance de encontrar um animal é muito maior. Quando você sai da trilha, além de causar impacto num lugar que, né, tá ali ainda bem conservado, você tem maior chance de encontrar um animal que tá lá na boa, na dele, porque geralmente os animais evitam a trilha, né? A não ser que ele queira caçar, mas não precisa ser tão específico assim. Mas é verdade. Sem contar que na trilha é mais fácil de você ver se tem uma cobra, né? Uhum. Eu achei bastante abrangente o que a gente falou aqui. Eu acredito que nós conseguimos pincelar um pouquinho de cada coisa. Não dá pra gente aprofundar assuntos tão vastos, né? Que é isso aí. Eu acredito que o ouvinte ele também tenha ficado com esse gostinho de quero mais. Mas tá na hora da gente ir embora, né, Lúcia? Mas assim, ficou realmente com gostinho de quero mais. Eu achei que eu já sabia. Eu, como trilheira, né? Achei que já sabia muita coisa, mas tô vendo que eu não sei muita coisa, não. Ah, os convidados aqui abriram bem a minha mente. Eu quero agradecer a presença de cada um aqui, né, que tá gravando hoje com a gente sabe da dificuldade de todo mundo, nós sabemos também a dificuldade que é conseguir pessoas dispostas e principalmente disponíveis para estar conversando com a gente. Então eu quero agradecer primeiramente o Lucas Budenbender, que indicou aí a Vitória para conversar com a gente. Obrigado por esse tempinho que você gastou aqui. Nós conversamos tanto pelo WhatsApp, Lúcia, né, mandando áudio, né, explicando algumas coisas, eu conversando Desculpa com ela. Desculpa aí, seu saco. Nada que isso. Eu explicando para ela como é que funciona na trilha, qual que era o debate que a gente pretendia abordar aqui, e ela falando tanta coisa aqui, tanta coisa bacana. Como eu falei antes, a gente só pincelou metade do que a gente conversou ali no WhatsApp. Eu acredito que renda outras participações dela aqui, se possível. Claro, estou disposta. Então, Vitória, por favor, fica à vontade aí. E, lógico, fale também os seus trabalhos, né? Como te achar? Eu gostei muito de participar do Na Trilha. Eu espero poder participar novamente. E queria agradecer aos demais participantes, porque eles me ajudaram bastante. Acho muito importante esse projeto de vocês do Na Trilha, para informar e conscientizar as pessoas sobre as atividades outdoor, para a gente poder curtir cada vez mais com mais segurança, né? Quem quiser me achar, pode me achar no meu e-mail, vitoriacifuentes@yahoo.com.br. Ana Zélia, é um grande prazer em conhecê-la. Se vocês quiserem um dia mais um integrante aí para um bem bolado, eu topo. Queremos! Eu iria adorar conhecer vocês pessoalmente também. Todos vocês. Pra mim é um grande prazer conhecer todos vocês. Tem um cachezinho que a gente cobra aí, mas pra quem já participa do programa é mais barato. Eu quero agradecer também a participação do Gabriel, um amigo próximo que a gente tem aí, que embora ele tenha se mudado aí pra outro estado, a amizade ela é duradoura, ela se mantém. E fique à vontade, Gabriel, sempre que puder e quiser contribuir com a gente, que a casa é sua. O seu tchau e as formas de contato. Pra mim foi meio desafio, depois do programa de aniversário que eu gostei muito, eu não tinha como não aceitar. Obrigado, principalmente as biólogas aí, por aumentar meus conhecimentos nessas áreas. Eu me jogo muito, então eu não penso muito em perigo quando eu vou fazer essas trilhas, quando eu vou fazer travessia. E agora, olhando isso tudo, a gente já fica um pouco mais apreensivo, mas vamos estar preparados. Na bola. Não é pra desanimar. Perguntei quem já tinha visto algum acidente mais grave aqui. Ninguém viu nenhum acidente mais grave. Verdade. É isso. Obrigado aí, Renan, Lúcia, pelo convite. Meninas, pelos conhecimentos. Cara, pode me adicionar no Facebook lá. Eu tenho Instagram também, mas não é muito, muito legal de se seguir, não. Agradecer também aí a Ana Zélia Tedesco, mais uma vez participando com a gente aqui. Já é prata da casa. Obrigado mais uma vez pela sua participação. É sempre legal contar contigo aqui ou qualquer uma das meninas que participam com a gente. Faz o seu jabá final. Olha, foi um prazer participar desse programa. Eu acho até que mais do que o dos outros, porque pela primeira vez eu pude juntar as duas coisas, as minhas duas maiores paixões, que são a biologia e essa vida outdoor, né? É incrível como nesse assunto a gente nunca sabe tudo. Eu vi a reação deles dois, assim, era a mesma coisa que eu tava sentindo, né? Que durante a conversa você vai aprendendo. Eu também sou meio como o Gabriel, assim, apesar de saber tudo que eu tenho que fazer, eu ainda falho bastante em muitas coisas, né? Na hora de executar, a gente acaba deixando pra lá, porque acha que nunca vai acontecer. Mas eu tô nesse processo de tentar fazer cada vez o melhor possível, assim, né? Porque a gente nunca sabe quando vai ser a nossa vez. E quem quiser seguir, né, o Mochilando com Elas, o perfil é esse mesmo, Mochilando com Elas. Que é o Mochilando com Elas? Fala aí. No Instagram e no Facebook. Somos duas biólogas e uma geógrafa apaixonadas por natureza. A nossa paixão principal é o montanhismo, então a gente se dedica a fazer trilhas, travessias em montanha. E o nosso intuito é divulgar essa atividade, principalmente para outras mulheres, né? Para que elas se sintam encorajadas a fazer também. Sempre com responsabilidade, né? Respeitando a natureza. Eu quero agradecer ao Gabriel, à Ana e à Vitória pela participação incrível que vocês fizeram aqui hoje e contribuíram com Na Trilha. Realmente, eu tenho certeza que os nossos ouvintes, assim como eu e eu acredito que o Renan também, ficamos assim... Eu queria mais, falando a verdade, eu queria mais. Eu queria mais também, concordo com você, Renan, dá vontade de ter mais. Eu acho que, inclusive, a gente pode ter um segundo programa sobre esse assunto, falando sobre agora... Não prometendo não que a galera fica cobrando, entendeu? Não, eu sei, mas assim, foi fantástico. Eu mesmo aprendi um monte de coisa e tem um monte de coisa que eu já vou corrigir, que eu já fazia errado e um monte de coisa que eu não fazia e vou passar a fazer. Gente, muito obrigada pela participação, foi fantástico, viu? E é isso aí, ouvinte. O que que você achou desse programa? Comenta com a gente, né? Vai lá no nosso site, vai lá no nosso Facebook, manda e-mail pra gente no natrilhapc@gmail.com. Nós aguardamos a sua participação, a gente precisa dessa participação sua, até mesmo sugerindo com temas, indicando pessoas que... Na verdade, a gente tem a possibilidade de fazer muitos programas. A dificuldade que a gente tem é de achar pessoas disponíveis e dispostas a participar conosco. É por isso que eu gosto tanto de agradecer cada vez mais e mais as pessoas que participam com a gente. Então, reforço aí o que a Lúcia falou. Ficou um gostinho de quero mais, de saber mais informações. Mas essa pincelada que nós demos aí de cada assunto, espero que instigue você, ouvinte, a cuidar um pouco mais... sendo em qualquer aventura que você participe. Então, valeu Ana, valeu Gabriel, valeu Vitória, obrigado Lúcia, mais uma vez aí pela participação e paciência. Um grande abraço a todos e tchau. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Tchau! Lúcia, você já foi picada por algum bicho? Por um bicho, não, mas por... Ô, Lúcia, por aí, não. Deus, por um bicho, não, mas por uma... Só por planta, né? A pulga e o percevejo fizeram combinação, fizeram serenata... Você tem Twitter, quer divulgar, Instagram, alguma coisa assim? Eu não sei, o que vocês acham? Vocês costumam passar Instagram? Eu passo Twitter, passo Instagram, é porque no nosso caso aqui é diferente, né? É diferente. Nós somos web celebs. Essa tem que ser corrigida. Web. Não sei como é que é o estado civil de vocês aí, mas tem um programa pra mim, pra achar um companheiro pra Lúcia. Vocês podem se candidatar também. Né, Renan? Que vacilo, pode? Pode, pode. Que já virou lenda, Gabriel. Virou mesmo? Virou. Só chegou um currículo que foi do Sami e a Lúcia rejeitou. Sacanagem, tadinho do Sami. Devagar, viu? Tá muito seletivo. Não sei se era fuga ou se era um percevejo. Torce, retorce, procuro, mas não. Não. Então, pros... Ô, Lúcia, peraí. Como é que é? Esse telefone... Deu um tilt aqui, peraí, gente. Quem, Vitória? O danado do piolho também toca rabecão. A pulga toca banjo, percevejo, violão. Deixa o médico falar. Peraí, médico. Fala aí, Gabriel. E aí? Não, deixa elas falarem, não sei não. Pô, cara. Se retorce, procuro, mas não. Eu acho que eu me apresentei errado. Não coloca essa parte de especialista aí da conservação. Eu estudo, mas eu sou muito modesta, então é melhor não colocar. Então tá, eu vou tirar o especialista e vou colocar autoridade. Autoridade mal. Ah, passou uns 20 anos atrás, tá? Tem uma memória boa, hein? Então, mas é porque a história é muito engraçada. O cidadão... parou ali na beira do asfalto ali pra fazer xixi. Ah, Lúcia, sério mesmo? Sério, eu tô falando sério, não é bobagem. Aí, uma cobra picou ele, diz ele, né? Pegou o pé, né? É, o pé dele, pegou o pé dele. Ele pegou a cobra, jogou no porta-mala e levou pro hospital falando: eu fui picado por uma cobra. Aí foram ver, a cobra não era uma cobra venenosa. É verdade, eu juro pra vocês. Vou deixar que eu vou colocar as risadas aí pra gente. Certo, é porque é engraçada a história. Quem ouviu então, isso aqui? Algum ouvinte já ouviu isso, essa matéria? Por favor, me defenda. Mas a Rina, gente... faz um programa de travessia também, cara. Tem tanto travessia legal aí que a gente não conhece. De repente a galera poder contar. Travessia. Ô, Vitória, faz a trilha do ouro, que ela é fantástica. Vamos fechar o programa, depois a gente pode continuar conversando? Vamos. Vamos. Tá certíssimo. Sim, senhor.